comunicação, última linha de voo 050 da sessão autorizada direto e sábado, para entrar no processo da terceira chegada da mais longa. pista no zero, no 5, autorizado a final do procedimento de reverso que da pista no zero, resposta autorizada, MM68. Missouri, 18495. 5-0, fly direct to start position. After that, you can fire. Linha 2, completa final, chama a torre, 1-1-8-9-5, boa festa, boa força. 896, boa. Atendo estação, deixa o nível de voo 060 na ponte de destaque, em estado de acertado de chegada com médio 1. Final call tower frequency 1-8-8-9-5, message. 0096. Line up for the show, whatever you want to do. 1096, good evening. Can you do 015 CX Lane, runway 10, wind 080 degrees, 07 knots. Well, look at this land again, 805, go 1096. King Victor Delta QR, 74 miles, fly to McCain Heavy to Bonfi and we report for... Completa final, chama a turma, 198-95, você. Salvador, 5890 da Gol, final da 1-0. Gol 5896, ajuste 800-0 no 5, uso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, 0629. Lerfons, 2015, Gol 5896. sem identificação, fui direto SAP, descida número 2050, SAP que afeta a terceira chegada a Bom Médico. Está cancelada as restrições de velocidade, tem condições de manter a alta velocidade. Qual seria a velocidade que poderia manter até a próxima etapa? Para o Galeão, via rotação de voo 044, até 987, Moço, nível de voo 320. Saída de São Paulo, Leda, Dócil, decola pistão 0, primeira curva direita. Transponder 5172, controle 120, decimal 8. Quadras 25, chama controle Salvador, 120, decimal 8, boa viagem. 308, boa noite, 3043, bom Natal. Obrigado, bom Natal. Controle, boa noite, voo 2043, decolou, passa 1800. Contato, rodada, colagem, sinodia, São Paulo, nível de voo 360. São Paulo 360, como possível voar, Montemão, 2043. 7, agora qual é a coordenação, doutor? Quais é? 2043, quanto adiantar que dentro da minha área de missão, liga, direto. Ah, tá legal, 2043, vou no liga. Azul 2795, azul 67 na minha side, 386. Roger, reduz to 2190. São 3290, está autorizada a descida direto. A 2100 do Adicional 0 no quinto, autorizada final. O procedimento de alerta que foi da Adicional 0, responsabilizado. Próximo ponto de espera, Cristina Zero, Chimitou, Cogiano. Poste, próximo, próximo ponto de espera, Cristina Zero, Chimitou.